Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música cósmica, música exótica e muito mais, todas as semanas juntamente com os druidas da floresta. E começamos com um nome importante para o desenvolvimento dos sintetizadores, Tim Blake. Escutámos a faixa Metro Logic. Tim Blake é um músico britânico, Timothy Blake, nasceu em 1952 em Londres, ele que ficou conhecido por participar nos Gong e também nos Hawkwind, ele que é fulcral para o desenvolvimento do sintetizador, e juntamente com os Gong de David Allan, também foi um dos primeiros músicos a levar estes instrumentos eletrónicos para cima do palco. Eram tipicamente instrumentos de estúdio, para algumas experiências em estúdio, mas ele foi um dos primeiros a levar os sintetizadores analógicos para cima do palco. A partir de 1977 começou a desenvolver uma carreira solo, é de 77 o seu disco de estreia, Crystal Machine. Em 1978 sai o segundo disco, Blake's New Jerusalem, ao vivo. Tim Blake surgia rodeado de sintetizadores e também com um imenso jogo de luzes. Fez história em finais dos anos 70 com os seus concertos e digressões a apresentar esta música diferente, música cósmica, e tudo culminou, por exemplo, em 1979 no Festival de Glastonbury, grande celebração destes instrumentos inovadores e que tanto trouxeram para a música pop contemporânea. Tim Blake, estivemos com a faixa Metro Logic para o álbum de estreia em 77, Crystal Machine. É um álbum dividido entre músicas de estúdio e músicas ao vivo, e por isso mesmo, e depois de termos escutado um tema em estúdio, vamos ouvir uma música em concerto. Neste caso, um concerto captado em 1976 no festival Sea Salter Free. Vamos escutar Last Ride of the Boogie Child. Tim Blake e os seus sintetizadores analógicos e estes sons muito cósmicos e eletrónicos que Tim Blake desenvolvia e que conseguia também levar para cima de palco sozinho a tocar os sintetizadores. Tim Blake, para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. Thank you. primeiro na Floresta Encantada os sintetizadores analógicos e cósmicos de Tim Blake, ele que se popularizou também como teclista em Gong e também em Hawkwind, onde passou a ser membro permanente numa formação bem mais recente de Hawkwind, ele que se especializou recentemente, por exemplo, no theremin, no som do theremin, tocando quase como se fosse uma guitarra elétrica. Fomos até ao disco Crystal Machine de 1977 e escutámos um tema ao vivo, Last Ride of the Boogie Child, por parte de Tim Blake. E nestes últimos minutos, uma faixa muito reconhecível por parte de lá do Düsseldorf, banda alemã, formada por Klaus Dinger, após o final do Genoi, em 1975, ele formou os lá do Düsseldorf, juntamente com o irmão Thomas Dinger e o amigo Hans Lampe, e em 1976 sai o disco de estreia lá do Düsseldorf, e antes disso o single Silver Cloud, aqui escutámos uma versão mais longa, a versão de álbum, Silver Cloud, que conseguiu a proeza de chegar à posição número 2 da tabela de vendas da Alemanha, tornando de um momento para o outro lá do Düsseldorf o nome bem conhecido, mas não deixa de ser curioso que uma música, apesar de muito melodiosa, mas é uma música muito diferente, conseguir chegar ao top alemão, neste caso, em 1976. Lá do Düsseldorf, como disse, uma banda formada por Klaus Dinger, ele que fez parte do Genoi, e outro nome que fez parte do Genoi, na verdade eram dois, era Michael Roder na guitarra, ele que também foi fundador dos Kraftwerk, Michael Roder, que desenvolveu um som muito especial na guitarra, Klaus Dinger, esse metrónomo humano, e juntos então deram vida ao Genoi. Mas Michael Roder também seguiu a solo, e é de 1977 o seu primeiro disco, e perdoem-me, o alemão, Flammende Herzen, ou seja, Flaming Heart, e desse trabalho vamos conhecer a faixa Carousel. É a guitarra e também este som mais motorica e muito particular do krautrock alemão que vamos escutar agora. Em 1977, Michael Roder a rodar agora na Floresta Encantada. Thank you. A Floresta Encantada, e nestes últimos minutos com Michael Roder, ele que fez parte dos Nós, juntamente com Klaus Dinger, que já ouvimos aqui com outra banda lá do Düsseldorf. Michael Roder com a faixa Carrossel para o disco de estreia Flaming Heart de 1977. Vamos ficar com outro nome crucial do movimento do rock alemão dos anos 70, neste caso os Amundu. Eles que nasceram numa comuna artística em Munique, uma comuna formada por estudantes universitários, artistas, não só alemães, mas também de outros países. Pertence aos Amundu 2, por exemplo, o baixista Dave Anderson, e aqui conseguimos fazer outra ligação aos Hawkwind. Dave Anderson, que deixou os Amundu precisamente para se juntar aos Hawkwind em 1971, e é desse ano o álbum a que vamos hoje na Floresta Encantada, Dance of the Lemmings, de 1971, um álbum duplo constituído por três faixas muito longas e depois um quarto lado com canções bem mais curtas. Vamos escutar a primeira faixa deste trabalho. É uma música essencialmente acústica, mas em ambiente de rock progressivo, ou seja, com vários momentos, vários andamentos e ainda uma jam session no final da faixa. A música chama-se Sintelman's March of the Roaring Seventies e tem, na verdade, quatro momentos. In the Glass Garden, Pull Down Your Mask, Prayer to the Silence e Telephone Complex. São quatro momentos de uma só música que ocupa o lado A deste disco, Dance of the Lemmings, lançado em 1971 pela banda alemã Amundu 2, Amundu 2, e a fechar a Floresta Encantada desta semana. So-called glittering mutation. It's coming along with a terrifying crash. He dries laughing, she's got nine heads. So she expected admiration. The big bird doesn't care.